fico louca pra te ver, isso parece um fogo. Arde de vontade, quero mais um pouco. Juro que eu tentei não deixar rolar, mas seu beijo é bom, dá pra viciar. Não dá pra dormir sem te ligar, acabei de me apaixonar. Meu santo bateu, vou deixar rolar, não dá pra perder, tudo pra ganhar. Fica mais aqui, eu vou te buscar. Pra dormir sem te ligar, acabei de...